Olá, olá a todos vocês que acessam esse site maravilhoso. Como vocês estão? Espero que muito bem. David Chodini, tudo bem? Tudo bem, Antônio Curti? Espero que esteja bem com os nossos ouvintes também. Você que é um homem que fala do futuro nesse momento, né? Exatamente, estou de férias. Estou de férias. Esse podcast aqui para os nossos assinantes, apenas isso, né? A gente vai. Ou é aberto? Nem Não, sei mais o que a gente vai fazer. esse é aberto, queridão. Esse é. Não, mas eu tô de férias. Não, quem sabe? Bom, é um podcast. Alguém vai É estar tá um ouvindo. podcast, alguém vai estar ouvindo, é um podcast e. Alguém vai ouvir, espero, né? Mas Óbvio, né? é isso. Falaremos sobre a NFC North. Antes de mais nada, David Chadim, muito obrigado pela sua sugestão da novela Verão 90. Muito boa, né? Que nós temos aqui uma nostalgia muito forte com os anos 90 no, neste podcast, Davis. E é uma novela que tem. E você falou para mim, preste atenção nos pequenos detalhes. É bem isso, né? Sim. Tipo, ficar rebobinando fita com uma caneta, fita cassete, disquete. Tipo, eu Putz. acho que as crianças de hoje em dia veem o ícone de salvar um arquivo no Word, é um disquetinho. O que é isso aqui? É, É o tá. ícone de salvar. Ninguém Biroca. sabe o que é o disquete, tá Ninguém ligado? pegou quatro disquetes e levou na casa do amigo para copiar Doom para jogar depois no seu É isso que eu computador. falo agora. E quer falar? Cara, e você sabe que eu tava refletindo ontem, vendo a novela? No Globoplay, tô fazendo merchan aqui. Enquanto eu não tenho Disney Plus no Brasil, eu posso fazer esse merchan quando eu quiser. No Globoplay. E. Cara, como a vida era mais simples, né? Ah, sim, menos complicada, menos acelerada também, né? Nossa, cara, eu tava. Tipo, porque nos primeiros capítulos, o casalzinho lá da trama, o Rafael Witt, que eu descobri que é marido da Tata Werneck, que é Sim. 12 anos mais novo que a Tata, olha Segundo só. ela pegou ele na porta do Enem. Falou isso. Sim, falou no programa dela. Ah, o meu caso também não posso falar muito. Ela falou, né, peguei na porta do Enem. Mas aí eu também me identifiquei, também não posso falar muito da Tatá, então tá tudo certo. Quantos anos de diferença entre você e Isabel? 12. 12 também, aí, ó. 12 anos a diferença entre Tatá e Rafael Witt. E como chama? A Isabel Drummond é a protagonista. Foi a Isso. Emília, no É Emília, é isso. fez Eu sempre falo Titi, Emília. fez Cheia de Charme, etc. E o que eu tava falando? Ah, sim. Aí eles se meio que se separam, porque ela tem que voltar pro Rio, ele continua lá em Santa Catarina, perto do Davis. Eu nem sei, quanto que é aquele lugar lá? Em Imbituba, é longe, cara, é no sul, é passando o Florianópolis. Tá, mas é em Santa Catarina, pelo que eu entendi. Santa Catarina. E aí, tipo, não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem. Mano, pra eles se falarem é telefone. E aí ela ligava pra ele e as linhas Jerônimo. estavam ruins. Não, pro Ah, tá. João. Jerônimo é o malvado. Não, mas o Jerônimo às vezes atendia também, não passava, tinha uns quebrados. Isso. E aí, cara, tudo bem. Tipo, tentei ligar, não atendeu, não tá ocupado, etc. Tudo bem, segue a vida. Aí no dia seguinte tenta. Hoje, cara, a gente é bombardeado por informações. E mensagens e etc., o dia inteiro. Sim. Isso não é saudável, cara. Eu cheguei a essa conclusão. Não é saudável. Porque, tipo, Não, eu. eu comecei a lembrar dessa época, nos 90, e era muito mais simples, tá ligado? Era tipo secretária eletrônica no máximo. E aí, quando você chegava em casa, ou quando você se tocava, assim, putz, deixa eu ver se secretária eletrônica se tem alguma coisa. E aí você ligava pra pessoa. Hoje não. Hoje todo mundo tem a obrigação de responder na hora. Tem que responder na hora sempre. Tem que ficar lá de plantão no WhatsApp o dia inteiro. Bicho, isso não faz bem. Aí é notificação para tudo quanto é lado, é DM no Instagram, é mensagem no WhatsApp, se bobear é mensagem no Twitter também, é menção no Twitter. Aí você abre o Twitter, tem umas 280 informações que, tipo, não mudam nada na vida de ninguém. Concordo, e que a galera tá brigando por elas. E aí, tipo, é informação para tudo quanto é lado pingando, e tipo, Twitter, no Instagram. Aí você abre o Instagram, também um monte de post. E tipo, e às vezes post repetido, tipo, sei lá, o Andrew Hopkins foi trocado para Arizona Cardinals. Aí a CBS vai lá, tem um post. Aí você sobe um pouquinho o feed, aí tem o post da ESPN também. Aí você sobe mais um pouquinho, aí tem o post do Sunday Night Football também. Então, tipo, a gente é bombardeado o tempo inteiro. Eu sinto falta daquela época que a gente ligava a TV para ver o Jornal Nacional, para ver as notícias, e era uma vez só por dia que a gente, tipo, Sim. entendia o que estava acontecendo. Não era o tempo inteiro. O tempo inteiro, cara, é desesperador. É desesperador. Isso dá uma ansiedade nas pessoas. Que eu acho que as pessoas não se tocaram, a ansiedade que esse mar de notificações e timeline infinita, que você vai girando para cima, vai deslizando para cima e vai tendo post novo. É verdade. Que loucura. Eu sou um pouquinho mais velho até que você, então eu ainda vivi algumas coisas antes que isso. Eu, por exemplo. Sou corintiano, todo mundo sabe, e eu cansei de pegar o meu rádio relógio que eu tinha no meu quarto, que eu acordava para ir para aula, e botar em cima num ponto que pegava melhor para escutar a Rádio Globo, para escutar jogo do Corinthians, entendeu? E eu era muito feliz com aquilo. sabe? Não precisava estar vendo, eu estava escutando jogar. E várias outras coisas, de, por exemplo, eu vou dar um exemplo que o meu pai sempre usa. As pessoas só vão ao mercado no domingo, os mercados têm que ficar abertos no domingo, porque... E as pessoas trabalharam no domingo porque ninguém se organiza para ir no sábado, que é como ele fazia. Antes os mercados não abriam no domingo na minha cidade, sabe? Então, assim, a vida era muito mais acelerada para todo mundo. Isso, exatamente. Eu, particularmente, tomei uma decisão há pouco tempo, depois de algumas coisas que aconteceram na minha vida pessoal, de reduzir o meu tempo em rede social muito. Vocês sabem, pessoal minha, eu só tenho Twitter. Agora eu vou lá, eu posto a minha informação e saio. Quando der, eu volto, dou uma olhada. Quem eu achar que é interessante responder, porque veio com alguma coisa nova e tal, a gente responde, interage um pouquinho, mas vai diminuir muito, porque não faz bem. É que nem você falou, a gente deixa de viver para ficar atrás de uma tela, assim, assimilando um monte de informação que não faz diferença. Não, exatamente. Então, cara, eu refleti muito sobre isso assistindo essa novela, que loucura. E é isso, tá ligado? Tipo... ficar respondendo o dia inteiro e toda hora, mensagem de grupo de WhatsApp, o grupo pingando. Saí de vários, cara. E eu percebi isso aí também, cara. Não, eu também tenho só um grupo dos meus amigos e a nossa redação. Tipo, saí de vários também. E eu percebi isso aí assistindo o jogo, cara. Ninguém assiste mais, cara. Todo mundo fica tweetando e vendo... Exatamente. E exatamente. Eu faço minha culpa nisso também, às vezes. Eu também já fiz, tá? Não é querer... Eu não vou mais. Eu não vou mais ficar tweetando durante o jogo... postando stories durante o jogo, não. Eu vou ver o meu jogo, depois a gente faz um vídeo no YouTube falando da partida, eventualmente, ou um post no site, mas que loucura, cara, tipo, é uma avalanche de informação e notificação, e o próprio desenho, o ícone dos aplicativos, pode reparar, eles foram feitos pra, tipo, pra você prestar atenção, tá ligado? A bolinha de notificação é uma bola vermelha. O ícone do Instagram é um negócio rosa, gritante. O WhatsApp é um negócio verde, gritante. É muita loucura isso, velho. É muita loucura. E, tipo, fazendo essa ponte com o passado, que eu percebi isso tudo. Mas, enfim, já estamos aí com 7 minutos, mas eu queria falar isso para as pessoas refletirem sobre essas coisas também. Cara. Como a gente parece que está vivendo um ritmo muito acelerado, ainda mais eu aqui em São Paulo, né? Você em Jaraguá do Sul é um pouco mais tranquilo. Sim. Mas em São Paulo, e é o tempo inteiro dando refresh nas coisas. Eu juro por Deus, eu sinto falta de um hábito que eu tinha. Eu era uma criança estranha, né? Uhum. Eu lia jornal. Eu lia jornal. Eu era uma criança bem estranha. Eu tenho saudade de um hábito de ler uma revista no banheiro, fazendo número 2. Isso não se faz mais, David Chiodini. Ninguém lê revista mais no Totó. Eu não lembro a última vez que eu comprei uma revista física. Exato. Não, mas agora tem as revistas também por tablet, etc. Mas eu gosto do papel, muito, sabe, cara? Louco. Eu gosto do papel. Eu tenho um Kindle, mas eu prefiro o papel. Inclusive, tem muita gente que pede, faz os seus livros no Kindle. Não. Eu faço questão de deixar os meus livros apenas em versão física. Legal. Primeiro por conta de pirataria, porque ter uma versão de Kindle para uma semana depois, pá, PDF para tudo quanto é lado. Segundo, para estimular as pessoas a ler no papel mesmo. Eu acho. Juro por Deus. Acho bacana isso. E o que eu decidi para terminar, eu vou viver o máximo possível como se eu estivesse em 1993. Vale muito a pena. Te digo assim, não estou desprezando os avanços da tecnologia e as facilidades que elas trazem. Mas tem que filtrar. Mas temos que filtrar e saber usar com parcimônia. Eu não vou sair dançando lambada. Não é isso que eu tô falando que eu vou fazer. Mas, tipo... Beto Barbosa. Eu vou ter... O que eu queria era isso, entendeu? Tipo, tentar... Um equilíbrio, né? Maior. Equilíbrio. Esses negócios de maratonar série também, velho. Não faz sentido você parar pra pensar, velho. Você fica aqui num zumbi, cara, no sofá, vendo 12 episódios seguidos da mesma série. Enfim, estou refletindo muito sobre essas coisas aí, graças à novela Verão 90. Vamos seguir, então? Vamos lá. Que maravilha essa reflexão. Vamos colocar esse podcast aberto para todo mundo refletir junto aí. Eu tirei todas as notificações do meu celular, tá? Uma vida maravilhosa. NFC North. NFC North. Vamos começar com Minnesota, que fez uma primeira rodada para lá de boa. Oh, muito boa, né, Curti? É o time que consegue sair com dois valores como eles saíram com Justin Jefferson e Jeff Gladney na primeira rodada, tem que ficar muito feliz, né? Acumulando escolhas ainda, porque saiu da 25 para 31. Então, gostei muito do Minnesota Vikings. Agora, deixa eu te perguntar. Justin Jefferson, cara mais habituado a jogar no slot, sim, mas eu acho que tem ferramentas suficiente para jogar de flanker. É, Você acha que chega para ocupar a posição do Stefon Diggs? Ou o time vai ter que fazer algum remanejamento? Ou você vê alguma coisa diferente? O Thielen talvez se tornando realmente o wide receiver número 1? Como é que você enxerga isso? Deixa eu abrir aqui o Orlets. A resposta para mim é sim e não. Vejo, mas por conta do coronavírus e de menos treinamentos de intertemporada, e provavelmente até o training camp afetado, acho que no primeiro momento talvez não seja o caso. O problema aqui é que, fora o Adam Thielen, nesse elenco de Minnesota, ele é bem raso, né? É bem raso, por isso que eu fiz essa pergunta. Bom, então, Jay Sharp, o Olabisi Johnson, o KJ Osborne, que também foi escolha desse draft, eu acho que eles vão ter que colocar ele de flanker, porque se não for ele, vai ser quem? Vai gastar esse cartucho e meter ele no slot? Eu acho que aí vai ficar bem complicado. E eles têm uma escolha... Deixa um lado do campo, só rapidinho, no momento. Opa, Faustão. Porque se coloca ele no slot junto com o Adam Thielen, o outro lado do campo vai ficar muito frágil. Aí a defesa não vai precisar se preocupar. Eu penso muito nisso também. Eu acho até que a gente vai ver alguns pacotes com dois tight ends de novo, né? Com certeza, é uma tendência, isso que eu ia falar. Né? Com certeza. E aí talvez o Jefferson jogue mais próximo ao box. Isso vai facilitar um pouco o trabalho dele e tal. Vai colocar ele menos em press com os dois tight ends alinhados, esse tipo de coisa. Esse ano é o Gary Kubiak, o coordenador, isso, né? Isso que eu ia falar, o rei do play action. Então você pode esperar, com certeza, mesmo com a saída do Kevin Stefanski, que virou head coach do Cleveland Browns, doses cavalares de play action e os tight ends muito bem utilizados. Quem que era o tight end que era o Murtosa do Gary Kubiak? Pra onde o Gary Kubiak era? Owen Daniels, não é? Owen Daniels. Isso, onde o Gary Kubiak ia, o Owen Daniels ia junto, cara. Era uma coisa inacreditável, era tipo Murtosa com o Filipão. Tinha um outro também que ele levava bastante. Já pode seguir que eu já lembro o nome. Inclusive, Davis, que fez essa referência do Murtosa no podcast Assinantes. Então eu falei pra deixar vocês curiosos. Quem será que Davis fez essa referência de treinadores? Assinem nosso site que vocês descobrem. É isso, cara. Vai ser pacote com dois tarentes pra cacete, até porque tem o Kyle Rudolph e o Irv Smith Jr., né? Que são dois bons nomes, que casam muito bem com esse play action, que são caras que podem, no meio do campo, ocupar esse espaço que a gente tá falando da falta do slot, né? Por ter que jogar o Justin Jefferson pra lateral, o Adam Thielen. E outra coisa que a gente vai ver muito é rollout, bootleg, esse tipo de... Com de certeza. Coisa, que é uma com coisa que... E tem o... E tem o CJ Ham também como fullback, né? Os Vikings são um dos poucos times que tem um fullback de natureza, de ofício. Que o Kubiak também ama, né? Que o Kubiak ama de paixão. Então, a tendência é que não tenha três wide receivers em campo com frequência, a meu ver, até pelo elenco do Minnesota Vikings, pela quantidade de play action que fez e pelo Dalvin Cook também, né? Vamos ver se os Vikings vão renovar com o Cook agora, porque ele é da classe do Christian McCaffrey, não foi escolha de primeira rodada, então não tem opção de quinto ano. Isso aí é uma história para monitorar, e atrás dele não tem ninguém de muito nome. Talvez o mais famoso seja o Amir Abdullah, que jogou no Detroit Lions, mas também não é um grande nome. Não, mas é um nome conhecido. Não, sim, mas eu digo assim, mas entre Alexander Mattison e Michael Boone e Amir Abdullah, as pessoas conhecem mais o Amir Abdullah. É que eu digo que o Abdullah é aquele cara que joga em todo quanto é lugar, mas nenhum torcedor do time lembra o nome dele, né? Tipo, joga aqui, joga ali e tal, mas é o famoso ninguém. Como muitos running backs da NFL. Sim. A defesa volta com o Anthony Harris e Harrison Smith, que é uma das melhores duplas de safety da liga, e a secundária teve o reforço do Gladney, né? O Jeff Gladney foi escolha de primeira rodada, um cara que o Davis sempre gostou muito, e que você tinha ele acima do CJ Henderson no board, tinha, né? Tinha. Ele era meu cornerback número 2 dessa classe. É um cara que, pra mim, no time dos Vikings, chega pra jogar, acho que é um titular, pra jogar ele e o Mike Hughes um em cada lado. E, cara, é um jogador, pra mim, muito completo no trabalho de pés, na mudança de direção, na velocidade, é um jogador que eu tenho uma expectativa muito grande. Gosto do Mike Hughes, que joga no outro lado, provavelmente é ele, então acho que as quatro peças da secundária do Minnesota Vikings são muito, muito boas e muito pouco faladas. Mike Hughes, Harrison Smith, Anthony Harris e Jeff Gladney têm tudo para ser uma belíssima secundária. Você não acha que é preocupante o pass rush dessa equipe com a saída do Everson Griffin? Sobrou o Daniel Hunter de nome mais forte aqui, né? E eventualmente o Anthony Barr indo para cima do QB. Eu acho que a gente vai ver mais o Anthony Barr alinhado na linha de scrimmage do que a gente vinha vendo. Ele jogou mais como esse linebacker tradicional, né, off-ball. Eu acho que esse ano a gente vê ele mais, principalmente em situações de terceira descida, alinhado ali. E aí o time vai ter que jogar mais em níquel, vai usar bastante o níquel, né? E aí o Barr vai descer. Mas é preocupante, sim. O Hunter também já não é jovem, né? É verdade. Ele é de 2015, né? Ah, não, desculpa, eu achei que ele era um pouquinho mais velho. Eu achei que eu... Não, mas não é jovem, jovem também, né? Mas eu achei que eu Você achou que era mais confundi. tipo 2010, 2011? Eu confundi, acho que a idade dele com a idade do Everson Griffin que saiu. É, o Griffin saiu e é free agent ainda, inclusive. Dito isso sobre o elenco, segundo dia teve mais um cornerback, né, o Cameron Dantzler, na terceira rodada. E antes, uma escolha que eu não sou muito fã, eu acho que você também não, o Ezra Cleveland, offensive tackle. Não gosto muito. Meio durão, meio, sei lá. Muito físico, né? Aquele, novamente, o que a gente já falou e parece que está se repetindo, do prospecto muito físico, que na posição de offensive tackle foi muito Posso fazer bem. Uma comparação? Claro. É um Mack Becton piorado. Isso. Mas bem piorado para mim. Isso. Tem muito problema na ancoragem, no uso das mãos, na colocação da mão no peito do oponente, como ele consegue sustentar esse bloqueio, para quem tem que é um pouco mais cru aí na interpretação do jogo da linha ofensiva. Então, assim, ele não consegue segurar o bloqueio pelo tempo necessário, os pés não se movem tão bem. Então, assim, eu acho um pouco de reach aqui. Mas considerando o quanto a NFL, os scouts em geral falavam bem de Ezra Cleveland, eu achei até que ele sobrou baixo, sabe? Até que sobrou baixo, mas eu não gosto da escolha. É, eu não sou muito fã também, não. Mas sobrou baixo, é verdade. Eu tinha meus temores que ele sairia na primeira rodada. É, até top 40 eu tava esperando ali. Sim. Terceiro dia, o Kenny Will... Oh, meu Deus, eu tenho uns nomes que eu tenho dificuldade de pronunciar. Willekes. Kenny Willekes. Jogador de Michigan State, que assim, não é o cara atlético, não é aquele cara explosivo e tal, mas é um cara que sela muito bem a lateral, que usa bem as mãos, que tem muita força. Um cara elogiadíssimo no vestiário de Michigan State, assim, aquele cara que todo mundo dizia que era o primeiro a chegar, o último a sair, o líder, por exemplo. Então, gostei muito dessa escolha. Esperava ele ali pela quarta, quinta rodada, acabou sobrando um pouco mais e foi uma escolha muito boa. Minnesota que teve um pacotão, né, de terceira, de dia 3, né? Teve uma porrada de escolhas aí. É, né, o time acumulou escolha pra cacete, né? Então deu vários tiros aí, mas o Willekes é o destaque aí como edge, né? Isso. Bom, Detroit. Bora lá. O Detroit Lions tem no Matt Patricia um treinador que entra nessa temporada com a batata assando. Eu acho que dá pra falar isso. A sorte do Matt Patricia é que o draft foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Um dos drafts assim, mais parecidos com o que eu pensava dessa classe. Gostei de praticamente tudo que o time fez até a quinta rodada. Então, o que ele fez depois não me interessa, porque pra mim, depois da quinta rodada, você pode arriscar. Whatever. É maluco que nem vai estar no elenco se bobear, né? Então, não dá pra gente afirmar nada. Essa é a prática e maluco que a gente nem viu tape, a gente não vai ficar falando aqui que a escolha de sétima rodada foi ruim, pelo amor de Deus. Agora, o Jeff Okuda, a gente viu tape mais do que o suficiente, era o melhor cornerback dessa classe e, pra mim, o melhor jogador de secundária da classe e o segundo melhor defensor, né? E depois o Chase Young. É um cara que chega pronto pra NFL, trabalho de pernas formidável, espelhamento de rotas. Se der pra pegar um ponto negativo, talvez, seja que ele não tenha muitas interceptações, mas eu acho interceptação pra cornerback uma estatística muito, mas muito superestimada, muito mesmo. Bati nessa tecla com o Byron Jones, inclusive na free agency. Foi uma escolha sólida e os Lions, infelizmente, não acumularam, né, pra eles. Infelizmente pra eles, não acumularam escolhas para descendo no draft e pegando o Okuda de qualquer jeito. Pegaram ele na escolha 3. Mas é um plug and play e vai ser titular nessa secundária, num sistema parecido com o New England, que tem o Stephon Gilmore. O Jeff Okuda encaixa perfeitamente. Concordo, 100% aí, não tem nem o que falar. O cara estava prontíssimo para a NFL, não acumularam escolhas porque teve a questão do Tua, lesão, não sei o que, ninguém quis subir, né? E a gente tem que parar de, eu particularmente tenho que parar de todo ano ficar, não, esse ano vai ter uma porrada de troca no top 10. E aí chega no dia e não acontece nada. Enfim, e aí ano que vem eu não vou falar, vai ter um caminhão de troca. Não, eu não vou falar, falar. Mas vai ter um caminhão de troca aí, porque é só pra gente ficar com cara de bobo nessa hora. Mas, tem, assim, tem um jogador do elenco do Detroit Lions que eu fico muito triste que ele ainda não explodiu na NFL, que era um cara que eu tinha até até olhava, é que crush é uma palavra que não sei se é adequada, que também não era tão forte. Mas eu gostava muito dele porque eu tinha o sonho de poder chamá-lo de Amani Ilarilarie. Ah, o Amani Ilarilarie. Ele jogou bem no final da temporada, cara. Ele jogou Sim, bem. Sim, mas ele não explodiu, quarterback de Penn State. Ele não explodiu. Ainda tenho minhas preces para que eu possa finalmente dar o apelido de Amani Ilarilarie ainda não aconteceu, mas ele é do draft do ano passado. É, ele tá listado pra baixo, mas eu acho que esse ano ele briga pra ser titular, tá? Eu acho que ele é que tem o Desmond Trufant, né? Mas acho que vai brigar sim, eu acho que vai, vai ser aquela... Talvez. É. Não, sim, justo, é justo. Mas, de fato, ele terminou bem a temporada. Seguindo no draft de 2020, o segundo dia dos Lions foi muito bom, cara. Muito, muito bom. Um dos melhores, se bobear, o melhor segundo dia que a gente teve, viu? É, um dos melhores pra mim, sem dúvida nenhuma também. Eu acho que DeAndre Swift e Kerryon Johnson é um belo combo, hein? Só falta o Kerryon Johnson ficar saudável. Se ficar saudável... Tem esse problema aí. Tem esse problema aí, mas... mas se ficar saudável, com o Johnson sendo um corredor mais físico e o Swift mais um jogo aéreo, tem tudo pra ser um combo interessante. Ainda tem o Bo Scarborough pra ser um cara físico também, né? Sim, online, Alabama. Linha de gol, isso, tipo de coisa. Exatamente. Eu gosto desse combo, cara. Eu gosto de comitê de running back, sabe? Eu prefiro ter um comitê do que ter um running back sensacional, porque se eu tiver um comitê, eu não fico na mão com uma lesão, eu não fico na mão com uma baixa produção de um e tal, eu prefiro. E consegue gastar dinheiro em outros lugares também, né? Exato, é isso que eu falo. O Kerryon Johnson só precisa ficar saudável, é um excelente valor. O Swift é o melhor recebedor entre os running backs dessa classe. O Scarborough é um jogador veloz, você precisa de complementos, sabe? De complementos como grupo de cornerbacks, né? Inclusive, no Manual do Futebol Americano, meu querido livro, eu faço o exemplo das escolhas do... Quem que era mesmo a dupla dos Bengals? Era o Giovanni Bernard e o Jeremy Hill, né? Jeremy Hill, isso. E, salvo engano, eles eram os dois escolhas de segunda rodada. E eu dou o exemplo no livro, isso muito lá atrás. Eu escrevi isso em 2016, eu acho. E os dois escolhas de segunda rodada, e o Kerryon Johnson e o DeAndre Swift são escolhas de segunda rodada. Sim. Então, se isso der certo, vai ser na próxima edição do manual, eu vou conseguir atualizar... Só trocando o nome, eu vou deixar o mesmo texto. O Jeremy Hill vai virar o Kerryon Johnson, tá? Eu tô avisando com antecedência. E o DeAndre Swift vai virar o Giovanni Bernard. Tô com o mesmo texto, eu vou deixar lá, só vou trocar o nome. Deixa eu só te perguntar aí, como é que estamos de livros? Qual é a próxima empreitada? Conte para o público. Moneyball, pra quem não leu, não viu o filme, é um livro que conta de maneira romantizada a temporada do Oakland A's no início da década passada. E ele tem diálogos, etc. Eu tive a ideia de fazer a mesma coisa com um time da mesma época, só que futebol americano. No caso, o New England Patriots. Legal. De contar como nasce a dinastia. Legal, se vai acabar a dinastia ou não, a gente não sabe. Mas aí eu peguei transcrições de documentários importantes, como o America's Game dos Patriots, o Brady Six. Então, por exemplo, no Brady Six, o Belichick vira e fala: ah, a gente tava na sala de draft, na War Room, olhou pro board e falou: meu, como que esse Brady tá disponível ainda? Então, tipo, eu pego essa fala do Belichick pro documentário e transformo isso num diálogo pro livro. Legal, cara. Então, vamos ver se eu consigo lançar esse ano. E se virar filme, quem você exigirá que faça o papel de Tom Brady? Marcos Pasquim? Acho que o Matt Damon. Não, o Marcos Pasquim pode ser... Deixa eu pensar quem que o Marcos Pasquim pode ser. A gente podia encaixar o Marcos Pasquim de alguma forma, né? Alguma forma, sem camisa, óbvio. Gronk? O Gronk... Cara, eu acho que não faria muito sentido esse casting, mas enfim, Pescador Parrudo e o Gronkowski seriam duas personalidades aí que faria sentido. Enfim, e aí eu fiz uma pesquisa muito, muito densa também, Davis, nos jornais de Boston da época, e cara, tem muita coisa que meio que ficou morta naquela época, tipo, o pau tava torando entre o Belichick e o Drew Bledsoe, mas tipo, torando mesmo, tipo, vestiário rachado, uma coisa forte. É que isso aí foi pra baixo do tapete porque o time foi campeão. Sim, é isso que eu falo, tudo é narrativa, sabe? Tudo é narrativa. Se o time ganha, tudo se esquece. Aquele Exato, Corinthians... e aí, tanto é que ele foi trocado depois, o Bledsoe, pros Bills ainda, que é um adversário da mesma divisão. Aquele Corinthians de 98, 99, campeão de muita coisa, se fala com muito saudosismo e tal, e se ri das histórias e das brigas de vestiário. Se ri, porque o time ganhou muita coisa. Se o time não tivesse ganho nada, eu ia falar, tudo um bando de pip no pip, e que não se importaram com o time, que era o vaidoso. Você quer exemplo maior que o San Francisco 49ers da era Jim Harbaugh? Enquanto o time tava chegando no Super Bowl e final de conferência, tava tudo suave. Tudo suave. Quando começou a engasgar, aí, meu, acabou o amor, acabou tudo. E aí todo mundo citou o babaca que o Jim Harbaugh é, né? Então... Complicado, vestiário é um negócio complicado. A gente bate muito nessa tecla, inclusive. Bom, falamos do segundo dia, então. O Jonah Jackson caiu pro segundo dia, foi uma escolhaça de Detroit, até pra repor a saída do Glasnow, né? Que foi pros Broncos. Brian Glasnow. Cara, chega pra ser titular pra mim. Não tem muita dúvida, não. Vai chegar, pra substituir mesmo. e jogar. E ainda teve o Okuara. Oh, meu Deus do céu. Cara, esses nomes eles estão me complicando muito. Okuara. É o Julian Okuara. Qual é o problema? A gente lê muito e escreve muito, mas a gente não pronuncia nome de jogador de segundo, terceiro, quarta rodada. Aí quando o cara chega na NFL, eu preciso estar afiado isso aí. Vai que precisa pra temporada agora. Okuara. O irmão dele Okuara. Também joga lá, o Romeu Okuara. Bom nome, cara. Acho que um pass rush aí com o Trey Flowers, o Julian Okuara, Austin Bryant, o próprio Romeu Okuara. O Matt Patricia não tá negando a ninguém que ele tá na fórmula New England Patriots na defesa, né? Manufatura de edge, de pass rush. Fortalecendo a secundária e o Okuara. Você tem o Trufant, você tem o melhor nickel corner pra mim, que é o Justin Coleman. Então, buscou o Duran Harmon, que era um jogador que era de New England. Então, assim, Matt Patricia deixando claro. E é bom que dê certo pra ele, que senão ele vai estar na Cato no ano que vem. E aí, no terceiro dia, teve o Quinter Sifus, né? O wide receiver. Esse corpo de receiver de Detroit é um pouco subestimado até, né? Como sim, um todo. Sim. Acho que é um pouco subestimado porque a produção caiu pela lesão também do Matt Stafford na temporada passada. Então, acaba ficando meio esquecido. Mas é um corpo interessante. O Sifus é um jogador que não teve grande produção porque o Wise Cousin tinha o mesmo problema. Problemas com o quarterback, né? Ah, que, no caso aqui, era lesão, mas o Wise Cousin era qualidade. E foi um problema pro Jonathan Taylor também, né? Não recebe passe. É. Ele era pouco utilizado, não é como se fosse tão problemático assim. A gente tem que contextualizar Davis, agora, né? Foi um excelente draft de Detroit e algum destaque a mais pro terceiro dia? Eu gosto do Logan Stenberger, o guard, também é um jogador que não deve chegar para ser titular, mas não me espantaria no futuro aí a gente vendo ele como titular no Detroit Lions. Mas o draft até a quinta rodada é muito parecido com o que eu faria, com as oportunidades que eles tinham na Bird. Então, gosto muito desse draft do Detroit Lions. Eu tô percebendo uma tendência aqui, que os nomes que eu tenho dificuldade de pronunciar, eles têm origem nigeriana. Eu vou começar a assistir a Olimpíada de 96 depois, pra pegar as pronúncias. É, então, pra pegar a Mokashi. Cara, eu tenho dificuldade, eu acabei de perceber que eu tenho dificuldade com pronúncias de sobrenomes de origem nigeriana. E eu, por curiosidade, essas aí eu até consigo sair bem. Tinha o Okorwongo, uns dois drafts atrás, que todo mundo ia de Oklahoma, não é? Era de Oklahoma, isso mesmo. É. Tá, os Rams. Bom. que você já tá rindo, velho? Ah, mano, que isso aconteceu, mano? Esse vai ser rápido, porque ele é tão bizarrinho que... Puta, meu, eu tinha esquecido que isso tinha acontecido, já tinha superado. Bom, os Bears não tinham escolha na primeira rodada, porque essa escolha na primeira rodada virou Khalil Mack, né? Sim. E aí na primeira escolha do segundo dia, na classe de Tyrants mais fraca em alguns anos, e com o time já tendo aí aproximadamente uns 10 Tyrants, e tendo pago um dinheiro violento para o Jimmy Graham, eles foram atrás do Tyrant de Wisconsin e o Colt Metz. De Wisconsin, não, de Notre Dame. De Notre Dame, eu tô com o Wisconsin na cabeça. Cara, é o tipo de coisa assim pra mim que não me faz sentido nenhum, sabe? Tem o Jimmy Graham, que pagou agora, tem o Demetrius Harris, tem o Adam Shaheen, tá? E mais uma porrada de bloqueador no elenco. Baby Gronk. E aí, cara, aí você vai olhar, tem um monte de outros buraquinhos para tapar, sabe? Vamos ser honestos. Faria muito mais sentido buscar um safety na 43. O Prezelp e o Winfield estavam disponíveis, bicho. Para jogar no lado do Dion Bush, do Ed Jackson, no lugar do Dion Bush, do que pegar mais um tight end, né? Foi o que eu falei no draft, inclusive. Vou até te dar a palavra. A linha ofensiva também tem buracos, né? Também não é a oitava maravilha do mundo, né? Criou-se uma impressão que Charles Leonard Jr. e Bobby Massey são dois bons offensive tackles. Mas são normais, né? Exato. Criou-se essa impressão, talvez até pelo sistema tático do Matt Nagy. E, enfim... E aí, assim, o corpo de recebedores. Ok, Allen Robinson é bom? É. Anthony Miller, podemos acreditar, sim. Mas Cordarrelle Patterson é o quê? Um canivete suíço, tá? E aí você tem o Ryan Ridley, que é um segundo-anista. Jay Von Ted Williams. Jr., baita contratação. Então, assim, o Ryan Pace... Ridley jogou demais ano passado, hein? Então, o Ryan Pace também não tá se ajudando, né? Aí fica difícil, a gente quer te ajudar, mas... Tem que me ajudar. Eu cheguei à conclusão que, tudo bem que é um ano só, mas o Riley Ridley, ele caminha para ser o Ralph Schumacher. É isso aí, cara. Não tem muito como ser diferente. Vai ser o irmãozinho que ninguém lembra, sabe? O irmãozinho. Ai, Jesus que amado, ninguém vamos dá lá. Bola. Tudo bem, mas o Jalen Johnson foi uma boa escolha. Vamos dar. Eu estou Sim. rezando desesperadamente para que ele seja o titular e não o Art Burns. É, Todo não. dia, antes de dormir, eu rezo por isso. É, o Jalen Johnson é um jogador até que eu achei que poderia sair mais alto. Acho que aqui foi uma boa escolha. Um cara De que. Utah, cornerback agressivo. Não, de onde É, que de você falou? Utah. Ah, tá, entendi. De Ohio. Não sei. Não, Utah. Ó, minha cabeça. De Utah, um cara agressivo, um cara que às vezes até arrisca demais, mas que tem um bom rastreio da bola, um bom trabalho técnico todo, né? É, pés, o ponto de ataque. Uma escolha que eu gosto bastante. Pra mim, é a melhor escolha do Chicago Bears nesse draft. Sim, e os Bears que, falando em apelidos, eles têm no elenco o Barkevius Mingo legal. Barkevius Mingo! Legal! Lembra que aí tinha que Ai, gritar Domingo? E aí a plateia, legal! Sabe que isso era obra Saudoso, de quem, né? Google Liberato. Mas sabe de quem que isso era obra, né? O fazer a plateia gritar, né? Ah, Liminha, né? Quem mais? Liminha, com aquela sua meia clássica, óculos espelhado. Quantos anos o Liminha tem, cara? Vamos descobrir. Boa pergunta. Eu acho que essa é uma pauta mais interessante do que falar do Colt Matt. Cacete, ele tem 54 anos. Ailton Sampaio Lima, o Liminha, estando há mais de 30 anos no SBT. Cara, e em todas as fotos dele no Google Images, ele tá de óculos escuros. E tipo, é aquele óculos muito, muito anos 90, 2000, assim, espelhado, ou branco, sabe? É, totalmente datado. Como será que faz pra contratar o Liminha pra gente, pra, tipo, animar alguma coisa, assim? Será que ele, será tipo, que faz Liminha tem agente? Assim? Cara, imagina você comemorar um aniversário com o Liminha animando o aniversário. Ninguém vai ficar sensacional. Parado, brother. Ninguém vai ficar parado. Putz, o Liminha vai cara, te... baita ideia, hein? É. O Liminha. Oh, olha, cara, quando passar a pandemia, na primeira conferência do Pro Football, o Liminha estará. Não, peraí. É o Liminha... É, não, eu tô vendo outro Liminha aqui. Esquece. É... É uma foto do Liminha de chaves e óculos, mano. 54 anos, muito bom. Sou fã do Liminha. É... Papapá... Bears, né? Vamos voltar Bears aqui. Bears e A3? Nada também que mude. Ah, do Gibson, mas também não empolga. É de A3 também. Pelo menos pegou o Jalen Johnson. O Jalen Johnson foi uma escolha boa. Se os Bears tivessem saído desse draft aí, sei lá, com o Grant Delpit e o Jalen Johnson, teria sido um draft bem interessante. Mas o Colt Matt, considerando... Eu sei que muita coisa pode acontecer, gente, tal, mas... Ele é bom jogador, né? Ele é bom jogador. É, tipo, você tem, você vai na sua dispensa, tem 20 pacotes de macarrão, aí depois você vai no mercado e vai comprar um macarrão Barilla, gasta maior dinheiro no macarrão Barilla, em vez de comprar molho pra você comer o macarrão que já tem na dispensa, é mais ou menos isso, né? Então, é isso, eu não sou fã da escolha, principalmente por isso, e ele é nem Barilla. Eu tô falando que o Coco Meta é um macarrão Barilla. Não é um macarrão Barilla, né? Macarrão Barilla é muito melhor. Inclusive, Barilla patrocina a gente. É. Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Uma pergunta como torcedor dos Bears. É, a dupla general manager e head coach tem a bunda quente nesse momento ou não? Eu diria que colocou a panela no fogão, mas não tá quente ainda não. Não? É porque... Quente eu não diria. Não diria quente, eu diria que tá só uma tá tragédia, começando. Então. Não, também. Aí também não. Menos de 7 vitórias, tipo, se os Bears terminarem 6-10 em último lugar da divisão, é capaz que os dois caiam. É. Eu acho que o Matt Nagy tá mais assado, né? Fica mais em risco, né? Que o Ryan Pace. É que a sorte do Ryan Pace é que ele conseguiu bons valores. Quer ver, ó, Bears History Draft. Ele conseguiu bons valores depois da primeira rodada. O Ryan Pace, ele é o James Winston do General Managers. Ele começa o draft muito mal, e aí ele consegue coisas interessantes na sequência. Tipo, costuma ser assim, né? Ano passado ainda não dá pra avaliar, mas 2018, James Daniels na segunda rodada. Sim, boa valor, escolha. Bom valor. 2017, Eric Jackson na quarta, com Terry Cohen na quarta. Bons valores, né? Então, dá pra dizer, eu acho, que ele é o James Winston do General Managers, né? Querendo ou não, graças a um elenco que ele montou, a uma troca audaciosa pelo Khalil Mack e tal, o time chegou a uma final de conferência, né? Então, acho que, claro, ninguém tira o mérito do Matt Nagy nisso também. Não, final de conferência? Não. Wild contra, card? Contra os Eagles era wild card, né? Era wildcard. Wildcard. O Pace assumiu em 2015. Sim. Agora eu não lembro se ele assumiu antes do draft. Acho que assumiu antes do draft, quase certeza. Ele é aqui. O draft de 2015 já foi em janeiro, isso. Então, 2015, deixa eu ver aqui. 2016 tem o Nickel Atowski na quarta rodada, boa escolha. O Dion Bush, que agora, né, tá de volta. Até, acho que, ó, tá vendo como a gente sempre fala que a NFL é conexões? Eu não sabia disso, foi ele que draftou o Dion Bush. E, 2015 eu não gosto muito dessa classe, não. Teve o Adrian Amos, que foi uma baita escolha na quinta rodada, mas o Rones Grassu na terceira, o Kevin White não deu em nada. O Eric Goldman na segunda é um titular sólido, acho que dá pra dizer isso, mas também não é nada extraordinário. Mas a tendência é essa, né, Davis? Ele é um cara que drafta muito mal no início do draft. Olha as escolhas de primeira rodada dele. Kevin White, Leonard Floyd, rapaz de North Carolina. Aí o Roquan Smith foi uma boa escolha. E 2019, 2020 não teve escolha de primeira rodada por conta do Khalil Mack. Não escolhe bem na primeira rodada. Faz algumas escolhas estranhas ao consenso geral, né? Então não é unanimidade em primeira rodada. Fez bem em trocar pelo Khalil Mack. Isso, com certeza, talvez ele minimizou a chance de erro. Agora, quando você fala do Matt Nagy, aí eu já começo a falar a mesma coisa do Nagy que eu falei do Sean McVay. Não soube se reinventar até o momento. A questão, claro... A conclusão que a gente chega é que o Matt Nagy tá mais balançado do que o Ryan Pace. Sim, é isso que eu chego também. Porque, assim, esse ano não é Trubisky, é Nick Foles, né? Não é a oitava maravilha do mundo? Não é. Oficialmente ainda não, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir esse livramento aí. Deve ser. E, então, assim, não é a oitava maravilha do mundo? Não é. Mas a gente pode ver... Um ataque melhor, pelo menos mais criativo, com o uso do run pass option mais elaborado e tal, que o Nick Foles vai conseguir executar. Agora, se fizer exatamente as mesmas coisas e tiver o mesmo resultado, meu amigo, aí eu já não boto a minha mão no fogo pelo Nagy, não. O Nick Foles é o Andy Dalton que deu certo. Exatamente, é o Andy Dalton que deu certo, que estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas ao redor. Exato. Então, o teto do Nick Foles nos Bears é o mesmo teto do Andy Dalton nos Bengals no meio da década passada. Os Bears são um time que pode chegar nos playoffs, sem dúvidas. Sim, mas agora com 7 vagas. Não consigo cravar isso, mas que dá pra chegar, dá. É um time que briga. Quando eu for montar o meu próximo Power Ranking, eu não vou mais fazer por posições, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu vou fazer por prateleiras. Melhor. Favoritos ao título, briga pela divisão, briga por playoffs... 50% e top 5 do draft. Essas vão ser as prateleiras. Porque aí faz mais sentido, né? Sim. Senão, porque os Ravens estão à frente dos Chiefs, as quantas, papapá, não muda nada. Os dois são favoritos na AFC e só Deus sabe o que vai acontecer. O importante é rotulá-los na mesma prateleira. Então, até porque a diferença é muito pequena. Então, eu coloco os Bears como um time que briga pro playoff. Sim, com 7 vagas, briga, sim. Por um wild card. Mas é um time, pra mim, também chega aos playoffs na timorto, né? Não é um time que deve passar de um wild card, alguma coisa assim. Tipo, não vejo brigando pela divisão e aí vai pegar lá um segundo colocado, um terceiro, eu acho muito difícil de seguir em frente. Mas é aquela coisa, estando nos playoffs, novo campeonato. Que o Nick Foles... Não, nos playoffs, tem isso, vira cara. Super Saiyajin, tem vira Super Saiyajin. Eu vou fazer a Genkidama do Nick Foles esse ano. Tem isso, cara. Tem isso mesmo. Tem um jogador que chega no playoff e bota o coco pra fora. É isso aí mesmo. É outro campeonato. Isso é pouco falado. Eu acho que isso aí é muito falado na NBA, mas na NFL deveria ser mais falado. Playoff é outro campeonato, cara. 2017, na Copa Sul aqui, eu cheguei como wild card e eu tenho o áudio dessa entrevista que eu dei lá em Juiz depois de ganhar o jogo de wild card. Eu falei, nós ganhamos um time melhor que o nosso aqui e nós vamos jogar contra um time melhor em Itajaí. Itajaí Dockers é um time melhor que o nosso, mas é playoff. Nós fomos em Itajaí, ganhamos e ganhamos a final e fomos campeão. Chegou em playoff é outra coisa. Eu me senti o Filipão nesse dia. Eu sou seu fã, Deivão. Vamos lá, então. Terminar com os Packers, mas... Terminar e não terminar, porque a gente fez um podcast só sobre o Green Bay Packers, então pra não... Como a gente falou na AFC, pra não virar uma coisa... falar do Flamengo no primeiro, segundo, terceiro e quarto bloco, a gente vai passar um pouquinho mais rápido e quem ficar interessado, tá lá o podcast só sobre Green Bay, que a gente não falou nem só sobre o Jordan Love, falou mais sobre as outras escolhas. Exatamente. Então a gente vai acabar até se repetindo um pouco aqui. Jordan Love, uma escolha questionável por muitos motivos. Não é a mesma coisa que Aaron Rodgers no draft de 2005, a gente faz questão de bater nessa tecla, porque em 2005 o Aaron Rodgers era um quarterback top 2. O Aaron Rodgers havia expectativa dele sair no top 5, mesmo que ele saísse em São Francisco, que ele saísse em Tampa Bay, por exemplo. Ele entrevistou com Tampa Bay. Ele tinha expectativa de Miami, Cleveland. Acabou despencando porque naquela época os calouros não recebiam contrato tabelado, né? Os calouros negociavam livremente o seu contrato. Para o quarterback, uma posição que tem salário maior. Então muitas franquias optaram por não arriscar no Aaron Rodgers porque já tinha um quarterback, nem que fosse medião, mas já tinha, né? Hoje o Aaron Rodgers não teria caído até a escolha 24. Eu boto fé nisso por questões financeiras e da estrutura da liga como ela funciona atualmente. O Jordan Love não era um quarterback top 2, na verdade não era nem um quarterback top 3. E houve discussões, a gente até fez um post em debate com vários de nós opinando, que o Jordan Love não era nem o quarto quarterback da classe. Para o Bulho, por exemplo, ele não é. Para mim era, para o Davis era, mas existem pessoas que não achavam o Jordan Love sequer o quarto quarterback dessa classe. E eu acho que é meio unânime que também não era talento, ele sairia pela demanda, mas não era talento de primeira rodada, porque é um cara muito cru, com muitas interceptações. Exatamente, que tem algum potencial que você consegue enxergar. Olha, se der certo isso, isso e isso, tem talento aqui para fazer funcionar. Mas não é um cara que você vai. Que precisa de muita coisa dar certo para ele dar certo na NFL. Essa é a minha opinião, a nossa opinião meio parecida sobre ele. E eu até escrevi, você falou sobre o Rodgers em 2005, até escrevi, deve tá indo pro ar. Deve estar indo, não, já foi, né? Esse podcast tá. Eu vou editar agora, quando o podcast for pro ar, já vai estar no ar faz tempo. Faz tempo. Que fala sobre a questão do Rodgers ter passado 3 anos no banco do Fred, como é superestimada essa questão. O Rodgers não precisava ter passado por isso. O Rodgers, 1 ano, na pior das hipóteses, já seria o suficiente, porque tem coisas que só se aprendem dentro do campo. E aí tem a questão do contrato do Rodgers com o Love, essa questão que a gente já falou muito. Vamos ver como é que Green Bay vai lidar com isso aí. Muito bueno. Muito bueno. Resto do draft dos Packers. AJ Dillon também não é uma escolha que eu sou muito fã, porque não é como se precisasse de running back, né? E é um power back, né? Aquele cara pesadão e tal, quase mais um fullback que um running back e tal. E não gostei. Acho que tem os outros jogadores aí. Mas acaba o contrato dos running backs. Cara, running back você pode draftar no outro ano que vai ter. Todo ano tem safra boa de running back. Pode não ter um Saquon Barkley, mas também não é o AJ Dillon, também não é o Saquon Barkley. Então, não faz sentido. Já diria David Ciodini, podcast, running back é que nem Copa do Mundo. A cada quatro anos aparece um. Você tem outro, velho. Cada 4 anos, acabou do meu contrato. Beleza. Ali, deixei ali um cartão de agradecimento pra você. Pode pegar as suas coisas e ir embora, se você quer tanto dinheiro. É isso que eu penso. Aí também teve seguindo em apelidos, o Josiah... Taiguara. Eu não sei pronunciar o nome dele. Tem uns. Cara, os nomes. O que aconteceu nos anos 90 que as pessoas começaram a dar vários nomes complicados para as pessoas? Tô travando as hoje, mas é Josiah, salvo engano. O Josiah Taiguara Nazaré. Taiguara Nazaré fez Presença de Anitta. Presença de Anitta e Casa dos Artistas 1. Grandes cenas com Vera Holtz. Cara, é um Tyrene que alinha também como fullback. Então, tudo. Esse dia 2 me dá a impressão que o time vem numa tendência de mudança de sistema, partir para aquele correr bastante com a bola, né? O run heavy, assim, correr muito com a bola. O Aaron Rodgers vai ficar pistola com isso, velho. E emular alguma coisa parecida com o que o Seattle Seahawks faz, que é uma coisa que a gente desaprova, ainda mais quando você tem um Aaron Rodgers ainda tentando dar a sua última corrida para um Super Bowl. Eu não faria, mas aí eu vejo coerência entre as duas escolhas, a 2 e a 3, sabe? Tem um sentido, mas são escolhas que eu não faria de jeito nenhum. Deixa eu pensar aqui, algo a mais? Não, dia 3 deles teve o Kamal Martin, que é um linebacker, pode dar caldo, mas nada demais. Acho que é um time que deixou muito a desejar no draft por não ter suprido as suas principais necessidades e não ter mostrado que, olha, Aaron Rodgers, estamos te dando os caras aqui, vamos lá, vamos tentar mais uma corrida. Para mais no podcast dos Packers, Deivão, o que o povo pode fazer? profutbol.com.br/assinar, você entra lá, assina o nosso site, use o mesmo e-mail no site, quando você se cadastrar, que seja o seu e-mail do PayPal, aí já libera automaticamente. Se você tiver qualquer problema lá, a gente tem a ajuda, como você resolve, mas é muito fácil, simples, em 2 minutos você consegue assinar o site. Uma equipe muito qualificada, inclusive, na ajuda. Sabe o que eu tava vendo aqui, só para terminar? Tem uma lista na Wikipedia, General Managers of the National Football League. Tava vendo quem era head coach e general manager. São poucos, né? Mas temos, de acordo com a Wikipédia aqui, o Ron Rivera assume como general manager na prática também. Washington Redskins, eu não tinha visto isso. Os Redskins são meio disfuncionais nesse ponto, né? Trata direto com o dono e é meio complicado. Mas eu sinceramente prefiro que haja dois postos distintos e que eles estejam em sintonia, como acontece em Seattle. Por mais que a gente critique os drafts de Seattle, o John Schneider e o Pete Carroll estão em sintonia. Totalmente. Mesma coisa o John Lynch e o Kyle Shanahan. Totalmente. Mas, sei lá, eu prefiro essa situação. Mas eu ainda prefiro o treinador do que, tipo assim, os Bengals, que é o Mike Brown, que é o dono do time. Aí pior ainda. Eu acho que o dono do time acaba ficando uma coisa muito passional, muitas vezes. Exatamente. Ele é um cara que, assim, mesmo que não, se ele gostasse de outro quarterback em relação ao Joe Burrow, ele selecionaria, porque ele já falou que o quarterback é o Cowbell, né, que ele fala, tem que ter um quarterback da franquia grande e tal, tem que ser selecionado logo, tá, o Mike Brown, então ele é muito passional, isso me incomoda um pouco. O Jerry Jones também toma algumas decisões bem passionais. Embora tenha feito uma boa escolha na primeira rodada, aí vamos dar essa colher de chá pro JJ. Na primeira rodada só não, né? O draft todo do Dallas Cowboys eu babei. Muito bom, cara. Foi bom. A gente vai falar sobre esse draft no podcast da NFC East. Tinha que voltar com a música do Rei do Gado pra falar do Jerry, né? Do JJ. JJ James. Tem que voltar. Acabou? É isso. Então é isso. Acabou. Um beijo carinhoso pra vocês. Falamos tudo o que podíamos. E a gente volta aí em algum momento, não sei como ficar a programação, eu estou de férias, graças a Deus. E como disse no vídeo que eu fiz, a última vez que eu tive férias, acho que eu falei no outro podcast também, né? Foi no 7-1, foi em julho de 2014. Então, tinha bastante tempo. E agora, provavelmente, quando você está escutando esse podcast, eu devo estar vendo ou Verão 90, ou Verdades Secretas. Ou Verdades Secretas é muito bom, velho. Maravilhoso, putz, é maravilhoso. Ou lendo algum livro de ficção e completamente desligado dos esportes e precisava fazer isso porque eu não sei como ficar no futuro, mas existe uma ideia aí da MLB voltar em julho, então preciso estar com as baterias carregadas porque o segundo semestre será forte. Certo, Deivão? Certíssimo, Antônio Curti. Aproveite suas férias, curta, divirta-se, volte com as baterias carregadas que faremos estrago esse ano. E não viajarei, tá? Minha viagem será da sala pra cozinha, da cozinha pra sala, da sala pro meu quarto. Essas serão as viagens, meus itinerários aí, pra quem quiser saber. Tá bom? Todo mundo em casa e é isso aí. Tchau, gente. Beijo, até a próxima. Tchau, valeu!